estacionamento no pátio 4, chame para o táxi. Autorizado, aerovia Peruísque 58, decolando no 0, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, aciona 5106, controle 119, décima 8. 330 autorizado, recife, decola no 0, curva esquerda, Fuca, Caju, Peruísque 58, 5106, o transponder, 198, controle, então 3290. Correta 390, aguarde para o puxa número 2 no setor. Pagado. Salvador 5722, acionou com 152, 3 horas e 25, com fins para o táxi. Via Índia e Alfa, Ponte Espera Dona 0, torre no 86, ajusta no 0 no 4, bom voo, bom dia, web 5722. Via 14, Índia Alfa, 186, torre. Bom dia, 5722, obrigado. Então, 3153, desce para 2000 pés, autorizado afinado procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado localizador. Ativo, desce para 2000, autorizado ILS X-Way, localizador 3153. Tipo 53 no meio, vai na proa de Bonf para a chegada a Bonf. Bom dia, Web 5722, ali mantendo o zero. Está com 228 a bordo, 3,59 alterna Galeão. Meia 05, solo 16, direito no 219. Bom dia. Tive táxi, pátio Indy Alfa no ponto espera 2,186. Obrigado, uma boa semana, 3,171. 390, para a nação, após a liberação retaguarda do R2 da companhia, está livre iniciando 8, chame táxi. Ativa após a liberação da aeronave da companhia, livre inicial, tá? 3290. Solo Salvador, voo 1605, bom dia, via Alfa, porta da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportada para a Juliette, para ingresso, voo 1605. Livre da colagem 10, vento no 1, 0 grau, 059. Autorizado decolar de palácio 7-2-2. 07, formação Foxtrot. Aguarde cópia, Guarulhos, a número 2. Já tem o 360 autorizado. Qual seria a palavra traída? Israel Leda Videv. Israel Leda Videv, azul 41 49, pronto, cópia. 2109. 4149, Campinas, nível 3, meia dúzia zero autorizado, aerovia Perzulu no meia, é Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após, prossegue conforme rota. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, F, Bridge. Aciona 5114, controle 119, décima 8. Azul 4149, autorizado. Então, Uno, chame para um pushback, acionamento azul 4149. Então, Alô, Guarulhos, eu vou 1642, autorização para Recife. Então, não é Guarulhos, eu vou 1642, bom dia, Recife, Aguascópia, número 2, prepare a Puca Caju. Puca Caju, a saída, aguardando cota. Solo, tem a saída. C5712, contato radar decolagem, suba até nível de voo 320, você é da Gole. Gole 320, 5722. Eu vou na 04 do Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev. C5722, vou direto ao Gole. Direto ao Gole, 5722. Taxação 3890, PB 135, alternando Natal, 4 horas e 5. 198, grato, boa semana, 3171. Ponte para Dona Zero, torre no 86, ajuste no 014. Então, bom voo e bom dia, essa 390, só confirmando via Índio. Bateu, bateu Índio, Alfa 186.0, vamos para baixo, essa 390. Perfil da Dael em ascensão sem restrições para o 340. Possibilidade de voar Dael? TAN 3171 autorizado, vai direto Dael. Apresente direto Dael, TAN 3171. Muito obrigado. Controle 5722, pode voar o cinto, senhores. Aguarde coordenação. Aguardando. 5513 no meio dessa via até 2 mil pés. Autorizado a final procedimento ILS-XU, pode ser avisado localizador. Para 2 mil pés, chamará no LOC o TRIP 5316. 5722, vou ir direto ao FITO. Ô FITO, muito grato, 5722. Alô, Salvador, Fábio 2561. Bom dia, informação Golf, pra ter. 562 561, aguarde. 562 561, aguarde. COP 360 para Terra Bravo, Charlie Hotel. É o número 4 para COP. 253, bom dia. 38, 3153. Sim, senhora. Eu vi pelo Whisky 50, decolodão no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5-1-1-7, controle 1-9, décima 8, agora 67. Ó, 360, nível para Guarulhos, e a Upper Whisky 50. Colada 1-0 com curva direita, saída da El, transição lenta e após o Bidev. Transição 1-1-7, controle 1-1-9, décima 8, gol 1-6-7. Botão 5, chame pronto, gol 6-7. Chamarei, 7-7. Pelo gol 9-7. Tem meu gol no 8-9-7, chamou? A circunstância é sendo previsto para confirmar. Então 3290, bom dia, confirme se decola de imediato. Vai aguardar o 3290. Ok, gente, mantém o ponto de espera. Número 42, Recife, nível 390 autorizado, aerovia Peruísque 58, decolada 1-0 com curva esquerda após decolagem na subida Puca, transição Caju, aciona 5-1-1-6. Controle 119, décima 8, gol 642. Autorizar 390 para Recife, na Peruíque 58. Decorda 1-0, curva esquerda, saída Puca Caju. Transponder 5-1-1-6, controle 198. Chamar acionamento, gol 1-642. Correto, gol 642. Gol no 804, pronto, cópia. Bruno 04, Galeão, nível 3620, autorizado, aerovia Peruísque 50, até Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, após intercepto Upper November 857, até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo, após Upper Zulu 16, até Gruf, Golfo Romeo Uniforme, Fox Fox, após intercepto Upper Zulu 14, até Toquim, Tango, Oscar, Kilo, Índia, Mike, decolodão no zero com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5121, controle 119, décima 8. 5121 e a subida da El após Leda, após Bidev. Da El, Leda, Bidev. Correto, Bruno 04, portão 10, chame pronto, pushback, funcionamento. Chamará. Salve Salvador, na escuta do Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, prossiga, bom dia. Bom dia, senhor. Informando, estou pedindo, solicitando autorização de reboque, área remota, parte 1 para o Finger de número 11. Sei Gol, está autorizado, agilizando a resposta ao término. Será feito, obrigado. Hotel Limatango, Olinda, colono 7, vento 1-1-0 graus, 04 nós, até a gente a possível esfera do Airbus que pousou no 0. Está 3890, ali mantém no 0. Rebaixar no 0, está 3890. Para Serra Bravo, Charlie Hotel, Chapecó, nível 3620 autorizado, aerovia Upper Whisky 58 até Campinas, Charlie Papa November, após interceptor Upper Alpha 310 até Orana, Oscar Romeu Alpha November Alpha, após Upper Lima 310 até Atari, Alpha Tango Alpha Romeu Índia e após direto. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Sagaz. Aciona 5-1-2-2, controle 1-1-9, decima 8. 4-2-5, é onda, ligado, é pela região, é Chapecó, é Charlie Hotel, ok? 3, bom dia, táxi via Alfa, apoio Juliette, transfere para o portão 08. Alfa, Juliette, 08. Só no Gol, no 642, no gate 6, para pushback acionamento. Aguarde, Gol 642. Olha, 241-149, para pushback. 241-149-01, está livre, chame táxi. Aguarde alguns instantes para iniciar. Sim, entro no 642. Chame centro, recebe frequência 125-1, alternando 133-25. 125, 133-25, 3179 da TAM, muito obrigado, uma boa semana. Olá, TAM, até ali, Matão, confirma a atitude que mantém. Vai matando 700 para zero. Totalizado, 500 pés. Vai 500. Salvador, bom dia, TAM 3890. TAM 3890, contato radar decolagem, subatenível de voo 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, TAM 3890. Matamos, Batalha, matamos, confirma esse mapa de pouso. Qual o meu quilo Serra Lima, prossiga. Qual o meu quilo Serra Lima, autorizado subir a nível de voo 090, vou ir na proa de táxi para a chegada Mari. Paulo Trip, 53 na meia, livro Natal. Trip 53 na meia, táxi via Alfa, após próxima esquerda via Kilo, até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é posição 04. Mesmo assim, fica atento ao sinalizador. Via Alfa, Kilo no pátio número 3, o Trip 53 na meia, com a Cine Gate, 04. Posição 04, Trip 53 na meia, mesmo assim, fica atento ao balizador. Cine, posição 04, Trip 53 na meia. Vem com a guarda-copa, Galeão 360. Para o Brasília, eu já tenho 360 aprovado. Prepare agora o fita aguardando copo. 360 está aprovado, gole o fita aguardando da copa e fita gol, gol no 705. Para o Taxcono 23PB 0308, autonomia alterna Salvador, bom no 642. Chegou no 642. Olha, prossegui de táxi, eu estou através do portão 05 aguardando para seguir o Embraer da Azul. Livre táxi até através do 05, após seguir a aeronave da Azul, voo ou no 642. Azul 419, pronto para táxi, 1-1-8 a bordo, operando de volante, 4 horas e 30 minutos para mim. Taxi via Índia e Alfa, considerando no 0 Torre, no 86, ajuste no 015, tem um bom voo e bom dia, Azul 4149. Estão no zero. 042 vai seguir a Embraer da Azul via Fátima, Índia, via Índia e Alfa, com a espera da 10 com o número 2, torre 186, ajuste no 0 no 5, bom voo e bom dia, agora 642. Ajuste no 015, seguindo a aeronave da Azul, Paz, Índia e Alfa, no ponto espera, torre 186, um bom dia, boa no 642. Falou na escuta do XR Eco. Sim, XR Golf, senhor. XR Eco, senhor, informando o término do reboque, Finger de número 11, graças, um bom dia. Bom dia, 2561, autorizado táxi. Na interseção vai manter a posição e chama a torre 186 para alinhamento e decolagem. Ajuste no 015. Tem um bom voo e bom dia, postado 2561. Bom dia, aguarde, boa noite, 97, pelo número 3 para a copa. Aguardando, 97. Bom. 05 Galeão, nível 36200 autorizado, aerovia Peruísque 50 até Bidev, após Open November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu. Após prossegue na Upper Zulu 16 até Groove, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox. Após Upper Zulu 14 até Tolkien, Tango Oscar, Hilo, India Mai. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5131, controle 119.8, Gorumé 05. Décima 8 da El Leda após Bidez. Então 3 chame pronto, agora não é 05. 5 cópia. Aguarde. 97, estação Scope. Scope é 97. O 9897, autorizado com SIM, nível 3620, aerovia Penzulu 16, decola da pista no zero após decolagem curva à direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia Penzulu 16. Aciona 5130, controle 119, decimal 8. Eu prefiro uma meia, decolada é um linda, triste, curva direita, 119 de forma 8, 5130 transponder, bom no 8907. Botão 9, chame pronto, pushback, bom no 897. Achamos pushback no 9907. Falta Maduro, bom no 715, pronto na conta. 715 Brasília, nível 360 autorizado, aerovia Penzulo 17, recola da 10 com curva direita na subida Gole, transição Ufito. Aciona 5126, controle 119, decimal 8. Salvador, bom dia. Azul 4149, cruza 2000, nada é. Azul 4149, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto da EL. Gente, voando direto da EL após 2000, 4149 até o 360. Abatango, Ateli Matango na escuta. Ateli Matango, no tráfego conhecido a informar, livre frequência para coordenação. O Quilo Serra Lima para iniciar a descida. Passa com o meu Quilo Serra Lima, desça para 2000 pés, Senegal na 015, autorizado final do procedimento ELSXU e após utilizado localizador. Gente, 2000 chamará o localizador. Sono 30 para Aracaju. Decolado 39, controle 1998, bom voo. Controle 198, bom dia, 1642. Controle Salvador, bom dia, gol 1642. Gol 1642, contato radar decolagem, suba até nível de voo 390, sai da PUCA. 390, saída PUCA, 1642. Paulo, o Salvador, o voo 1607. Prossiga, Paulo. 105, para o pushback acionamento, gol 1607. Pizarro, gol 1607, chame táxi. Autoridade, chamarei táxi, 1607. Zero 2561, livre da colagem 10, vento no 10 grau, 049. Alta de quatro graus, Matheus. Área 2561, decolado aos 42, controle 198, bom voo. 198, Fábio 2561, bom dia. Senhor Salvador, bom dia, Fábio 2561, decolou na Dael. Você é área 2561, no contato radar de decolagem, suba até nível de voo 360, saída da Dael. Então, nível 360, saída da EL, Fábio 2561. Fábio 2561, após 2000 pés, voe direto da EL. Após 2000 da EL, Fábio 2561. Controle 119.